Apesar do nome Casa Amarela, a paisagem deste bairro, que é um dos maiores da América Latina, é coalhada de casas de alvenaria e é berço de várias bandas respeitadas na cidade do Recife. Não conheço outro lugar da cidade tão cheio de diferenças e influências, sejam elas sociais ou estruturais. Em Casa Amarela, o rap e o punk convivem na mais perfeita harmonia e o ruído mais audível nessa comunidade é o da mudança, para melhor.